Já começo a ter as primeiras rugas. Rugas. Começam-me a nascer as primeiras rugas. Rugas de chorar, rugas de sorrir, rugas de cantar, começo a franzir. Rugas de chorar, rugas sorrir, rugas de cantar, rugas de sentir, rugas, rugas. Já começo a ter as primeiras rugas. Começo a ter as primeiras rugas. Rugas. Começam-me a nascer algumas rugas. Rugas de chorar, rugas de sorrir, rugas de cantar, começo a franzir. Rugas de chorar, rugas de sorrir, rugas de cantar, rugas de sentir, rugas. Cantar, começo a franzir, rugas de chorar, rugas de sorrir.